Ficheiro 19, página 121, capítulo 7. O consultório de David Beaton. Para minha surpresa, um dos soldados de Kilt, de Colum, esperava por mim junto ao portão quando voltei ao castelo. O Sr. Mackenzie ficaria agradecido, disse-me, se fosse ter com ele aos seus aposentos. Os longos postigos das janelas estavam abertos no santuário particular do chefe dos Mackenzie e o vento sacudia os ramos das árvores cativas com uma agitação e um murmúrio que davam a ilusão de se estar ao ar livre. O próprio Mackenzie estava sentado à sua secretária quando entrei, mas parou de escrever imediatamente e levantou-se para me cumprimentar. Após algumas indagações quanto à minha saúde e bem-estar, levou-me à gaiola junto à parede, onde ficámos a admirar os minúsculos habitantes que trinavam e saltitavam pela folhagem, animados com o vento. Dougal e a senhora Fitzgibbons falaram-me da sua grande habilidade para curar, observou Colum, descontraídamente, enfiando um dedo pela rede da gaiola. Aparentemente habituado a isso, um pequeno trigueirão cinzento lançou-se para baixo e pousou com precisão, as pequenas garras firmemente presas ao dedo e as asas ligeiramente abertas para manter o equilíbrio. Ele acariciou delicadamente a cabeça do pássaro com um nudoso dedo, indicador da outra mão. Vi a pele grossa em torno da unha e fiquei intrigada. Não parecia provável que ele fizesse muito trabalho manual. Encolhi os ombros. Não é preciso muita habilidade para fazer um penso num ferimento superficial. Ele sorriu. Talvez não, mas é preciso um pouco de habilidade para fazer isso no escuro e à beira da estrada, hã? E a senhora Fitz diz-me que tratou ainda o dedo partido de um dos seus rapazes e que tratou do braço queimado de uma das cozinheiras esta manhã. Isso também não é muito difícil, repliquei, perguntando-me onde quereria ele chegar. Fez sinal a um dos criados, que rapidamente foi buscar uma pequena tigela a uma das gavetas da secretária. Retirando a tampa, Colum começou a espalhar sementes através da rede da gaiola. Os passarinhos lançaram-se dos galhos como um bando de bolas de cricket e o trigueirão fez o mesmo, juntando-se aos seus companheiros no chão da gaiola. Não tem nenhuma ligação ao clã dos Beaton, ou tem? Perguntou. Lembrei-me da senhora Fitzgibbons ter perguntado. É uma curandeira, então, uma Beaton? Nenhuma. O que tem o clã Beaton a ver com tratamento médico? Colum olhou-me, admirado. Então, nunca ouviu falar deles? Os curandeiros do clã Beaton são famosos em toda a região das Terras Altas. Muitos deles são curandeiros itinerantes. Na verdade, tivemos um aqui conosco durante algum tempo. Tiveram? O que lhe aconteceu? Perguntei. Morreu. Respondeu Colum sem rodeios. Apanhou uma febre que o levou em menos de uma semana. Desde então não tivemos mais nenhum curandeiro, exceto a senhora Fitz. Ela parece muito competente, observei, recordando o tratamento eficaz aos ferimentos do jovem Jamie. Pensar nisso fez-me lembrar o que os causara e senti uma onda de ressentimento em relação a Colum. Ressentimento e cautela. Este homem, disse a mim mesma, era a lei, o júri e o juiz para o povo que vivia nos seus domínios e, obviamente, habituara-se a impor a sua vontade. Ele assentiu, ainda atento aos pássaros. Espalhou o resto das sementes, favorecendo um pequeno pássaro cinzento azulado que chegara atrasado. Ah, sim, ela é de grande ajuda nessas questões, mas já tem mais do que suficiente para tratar, administrando o castelo inteiro e todos os que aqui vivem, incluindo eu, disse com um repentino sorriso encantador. Pergunto-me, continuou, aproveitando rapidamente do meu sorriso em resposta. Vendo que não tem muito com que ocupar o seu tempo de momento, se não quer dar uma olhadela às coisas que o David Beaton deixou. Talvez conheça o uso de alguns dos seus remédios e poções. Bem, creio que sim, porque não? De facto, eu estava a ficar ligeiramente entediada com o vai e vem entre o jardim, a despensa e a cozinha. Estava curiosa para ver a parafernália que o falecido Sr. Beaton considerara útil. O Angus ou eu podíamos acompanhar a senhora até lá abaixo, senhor, sugeriu o criado respeitosamente. Não te preocupes, John, disse Colin, dispensando educadamente o criado com um gesto da mão. Eu próprio acompanharei a senhora Beauchamp. A descida da escada foi lenta e obviamente dolorosa para ele. Igualmente óbvio era que não queria ajuda, e eu não ofereci nenhuma. O consultório do falecido Beaton ficava num canto remoto do castelo, oculto atrás das cozinhas. Ficava perto apenas do cemitério, onde o seu ex-proprietário agora repousava. Situado na parede externa do castelo, o aposento era dotado apenas de uma daquelas janelas estreitas e compridas, bastante alta, de modo que uma faixa plana de luz do sol cortava o ar, separando as trevas do teto alto e abobadado da escuridão ainda mais sombria do chão. Espreitando os recessos turvos do aposento, à frente de Colum, vi um armário alto, com dezenas de gavetas minúsculas, cada qual com uma etiqueta numa escrita floreada. Potes, caixas e frascos de todas as formas e tamanhos estavam cuidadosamente arrumados nas prateleiras por cima de uma bancada, onde o falecido Beaton evidentemente costumava preparar os remédios, a julgar pelos resíduos das manchas e por um almofariz cheio de crostas. Colum entrou na sala à minha frente. Partículas reluzentes, alvoroçadas pela sua entrada, giraram para cima, para a faixa de luz do sol, como poeira erguida pela violação de um túmulo. Parou por um instante, deixando que os seus olhos se habituassem à escuridão. Depois avançou lentamente, olhando de um lado para o outro. Achei que talvez fosse a primeira vez que entrava naquele aposento. Vendo o seu avanço hesitante ao atravessar a sala estreita, comentei. Uma massagem podia ajudar um pouco, quero dizer, com a dor. Captei um lampejo nos olhos verdes e por um instante desejei não ter falado. Mas a centelha desapareceu quase imediatamente, substituída pela habitual expressão afável. Tem de ser feita vigorosamente, continuei, na base da coluna, em especial. Eu sei, disse ele. O Angus Moore costuma fazer-me à noite. Fez uma pausa, manuseando um dos frascos. Parece que a senhora realmente conhece um pouco da arte de curar. Um pouco, disse com cautela, esperando que ele não resolvesse pôr-me à prova e perguntasse para que serviam os diversos medicamentos. O rótulo no frasco que ele segurava dizia Purles Ovis. Difícil adivinhar o que seria aquilo. Felizmente, ele colocou o frasco no lugar e passou o dedo cuidadosamente pela poeira, sobre uma grande arca junto à parede. Há bastante tempo que ninguém aqui entra, disse ele. Vou falar com a senhora Fitz para mandar cá umas raparigas fazer uma limpeza, não acha? Abri a porta de um armário e tossi, com a nuvem de poeira que se levantou. Acho que é melhor, concordei. Havia um livro na prateleira mais baixa do armário, um volume grosso, encadernado a couro azul. Erguendo, descobri um livro menor por baixo, este simplesmente encadernado em tecido preto, bem desgastado nas bordas. Verifiquei que este segundo livro era o registro diário de Beaton, onde anotava, ordenadamente, os nomes dos pacientes, pormenores dos seus males e o curso do tratamento prescrito. Um homem metódico, pensei com aprovação. Uma anotação dizia 2 de fevereiro, 1741, depois de Cristo. Sarah Graham Mackenzie. Ferimento no pulgar por ter ficado preso na bobina de fiar. Aplicação de poejo cozido, seguida de uma cataplasma, de uma parte de cada. Milfólio, hipericão, porcélio moído e orelha de rato. misturados numa base de argila fina. Porcélio, orelha de rato, algumas das ervas nas prateleiras, sem dúvida. O polegar da Sarah Mackenzie ficou bom? Perguntei a Colum, fechando o livro. Sarah? Ah, disse ele pensativamente. Não, acho que não. Sério? O que terá acontecido? Talvez eu possa dar uma olhadela depois. Ele sacudiu a cabeça e achei ter visto o vislumbre de um sorriso amargo nos contornos dos seus lábios cheios e bem delineados. Por que não? Perguntei. Ela já não está no castelo? Acho que pode dizer isso, respondeu. O sorriso agora era evidente. Está morta? Fiquei a olhá-lo fixamente enquanto ele atravessava o aposento empoeirado em direção à porta. Espero que se saia melhor como curandeira do que o falecido Davy Beaton, senhora Beauchamp, disse ele. Virou-se e parou à porta, olhando-me sarcasticamente. O raio de luz projetava-se diretamente sobre ele. Dificilmente podia sair-se pior, acrescentou, desaparecendo na escuridão.